brega. Vou marcar. Puxo moreno, encosto bem no peito e danço brega, brega, sem parar. Danço, balanço, passo sapateado e dou uma requebradinha, requebradinha. Aperto a cinturinha, aperto a cinturinha. E com jeito começo a me abraça e me beija.